2, solo 3, 5, à direita, no 2, 1, décima 9. Alfa, Juliette, 05 Portão. Alfa, Juliette, 00. Alfa, parece que tem alguma coisa próximo à da Cueco, bem próximo à linha central da pista. Algum objeto nós verificar? Gente, algo próximo a Eco, mas no meio da pista da 10 ou no meio da Taxiway Eco? No meio da pista. Sim. Bem próximo à faixa central. Gente, obrigada pela informação. Controle. Tô em forma agora, pista 1028 tá impraticável devido ao animal na pista. Gente, mas que é cuidado. Cinco ali, mantinha 10. Decolagem autorizada no 0, 1950 graus, 0,59. 3 motores ao solo, voltando. O OVNI seria um pedaço de pássaro ali, próximo a Eco. O Delta Sport informa pista 1-0 liberada. Grato, na Cap Delta. 285, decolado 841, 1208, controle. 141, 208, 625. Controle, Salvador Charlie 6225, decolou, seu escuta passando no 1200. 9 com 220 a bordo, autonomia, 3 horas e 30, né, na galeão. Ele táxi até o ponto de espera, via a parte principal Índia, no ponto de espera Torre, 1-8 decimal 95, ajuste no 095. Obrigada, por cima. Salvador, quando possível, por meio 25 pro Odelefo. Autorizado, Odelefo. Sente a data grata, 6225. O Delta estabilizado no localizador da 1-0. O Delta, torre 118, décimo 95. 245, grato. Bom dia, o Mike Eco Delta está paralisado no localizador da 1-0, mantendo 2 mil pés. Gente, Mike Eco Delta, chama na final para arremetido. Eu estarei na final arremetendo, Delta. 3732, estou autorizado o final do procedimento. Após a etapa, direita para 2000 pés com ajuste no 016, informe no localizador. 1998, volta 3179. Afirmo, 198. Bom trabalho, volta 3179. Obrigado, você também. Mike Eco Delta está arremetendo para uma base pela direita da 17. Sim, Mike Eco Delta. 160.04. Delta. Rodô, meu guardião, muito bom dia. O TAN 3179 decola, sai da Eoleda. 3179, contato radar, estou para o 340, autorizado Leda. Direto Leda, 340, TAN 3179, grato. Delta pouso autorizado para 017, variável com 39 dentro. Evitou o 617 Delta. 6225, suba restrito para o nível 300. Chama Recife 260, 288, alternando 6225. Equipe Sol, chame para o táxi, o trip 5384. Juliette, Quebec, Kilo. Bom dia, informação em curso hotel. Confirme parte pista que decola. Tem autorizado Salvador para Vera Cruz, no meu pé, escorredor Axé, decola da 17, curva direita, 01 no meio, no transponder, controle 1 no 9, decimal 8. Aquilo que eu estou correto, no corredor Axé com curva direita. Divisais, até o ponto de espera, pode principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 95, antes no 0 no 5. Silêncio, Quebec, Kilo, ouvi POB? Com curva direita no corredor Axé, estacionamento táxi vai chamar a torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 5. Esse Quebec Kilo, Libra Sonar, chama táxi. Quebec Kilo, Libra, estacionamento, chama pro táxi. O Chané 6302 aguarde cópia. Bom dia, autorizado alinhar e decolar no 0104. A saída com uma cópia, Oceania 6312. Autorizado Recife, nível 350. Decola da 10, curva esquerda. Saída Puca, transição Aracaju, via Upwhisky 58. 5041 é o transponder, controle 1119, decimal 8. Direto sobre aquilo, mantém a posição. O fiscal de parte está retirando um pedaço de animal morto aqui. Tan 3732, está estabilizado em ILS. 3732, torre 1895, seu bobo. 1895, muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Salvador 5384 da Trip, bom dia. Bom dia, Trip 5384, contato radar. Vou ir direto Jamo, suba para o nível 190. Direto Jamo, obrigado, nível 190, 5384. Passado travado, passando em via terra. 3732, pouso autorizado no 0, vento no 50 graus, 049. Bom dia. Bom dia. Livre pouso, pistão no 0. 3 Quebec, quilo autorizado, alinhar e manter no 7. daqui a mais 30 segundos. Então, 3664, bom dia. Hotel confere, 04 também, a posição. Autorizado Salvador Brasília, nível 360, decolador 90, curva direita, saída da Arbor, transição Elefa, via peso Luna 7. 5042 é o transponder, controle 119.8. 5042 o transponder. Junete Quebec, decolador 59, 120, corrigindo, 1198 controle. Rato pro serviço, 198 controle. 732, bom dia, Alfa Juliette 01 no portão. Alfa Juliette para o 01, obrigado. Entre. Trônico, passando Juliette Quebec Kilo, decolado na sua escuta. Bom dia, Juliette Quebec Kilo, suba para 1 mil pés, corrido do Axé, informa o farol da barra. Quebec Kilo, Axé, informará o farol da barra. 660, localizador, tá visual. Chame Toy 118, décimo 95, tempo pouso, gol 1160. 1895, boa. Torre Salvador, gol 1160. 1160, pouso autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, 079. Altímetro no zero no meia, chama baixado e trabalho. No zero no meia, autorizado, pistão no zero, gol 1160. 171 no transponder, controle 119.8. Quinta novembro, Alfa, cotejamento correto, acionamento táxi é com a torre, 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Comandante Juliette Quebequilo, no tráfego para informar, presente frequência livre, tem um bom voo. Decolado 1-0, curva direita, saída da El Leda Motiva. Pesolo 1-6, Belo Horizonte, direto trilho conforme a rota. 5-0-4-6 no transponder, controle 119.8. Bom dia, gol 1891, identifique, foi na proa de TAP, direita para o nível 050. M63, cotejamento correto, chame pronto. De novembro, Alfa, livre acionar, chama. Então, 3604, conexão San Quartax. Falou 08, direito no 219. Solo Salvador, muito bom dia, gol. 1-1-6-0, livrou? Gol 1-1-6-0, bom dia. Alfa Juliette, 0 meu portão. 5.3, obrigado. Esperança, táxi autorizado, Champa Grande. Todo 630, identifique chegada à margem, para o nível 060. Identificação, desça para o nível 060, chegada à margem, gol no 630. Sunny LS, ao 0, visual 63, 11. 6311, completa final, chame a torre 18-295. 295, tá bom. Tudo 891, após desvio, desça para 2000 na Pro de Duna, o ajuste no 096, informe no localizador. 0 graus, 069, altimetro no 096. Pode confirmar, por isso, né? Poderia repetir a informação pro 6319. Afirmo. Tudo autorizado no zero. Vento 1 no 40 graus, 069, altímetro no 0 no meio. Vivo pouso no 0 graus. Para o táxi da 3304, 176, 025, alterna Ribeirão. 176, 3 e 15. 3h30, Ribeirão Preto, tive o táxi até o Ponto Espera, via Índia no Ponto Espera Torre, em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 096. 1 no 096, até o Ponto Espera, lá 139, 1895, e são 3 horas. 0305. Sim, 0305, a frequência da torre é 1 no 8 decimal 95, e o controle Salvador em 1 no 9 decimal 8. Imagina, 1 no 8 decimal 95, 1 no 9 decimal 8, tá? 3304. Então, 3663, após o início do táxi da aeronave da companhia, quando a equipe do Sol chama para o táxi. Dois falei que precisava chantar o táxi no 05. Direito no 21, décima 9. 21, 21, 21. Você é minha 631, bom dia, Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette. Sete chama ali pronto. Chama 3304, chama? Acho que eu vou chamar no ponto. 3304, decolagem autorizada no 0, 0 grau 079. Passa Juliette, o 6319, visual com o táxi da companhia no bucho. Gente, então, após o início do táxi da aeronave da companhia, o senhor vai ingressar no 05. Ok, após o início do táxi do colega, está autorizado o ingresso? Sim. Autorizado, gol no 630, via para 2000, ajuste no 016, número 2 na aproximação, informe estabilizado. Índia Novemberal, decolagem autorizada, no 7, 21, 110 grau, 059. Da morte do seu copia. Autorizado Salvador São Paulo Congonhas, nível 360, decola da 10, curva direita, saída da Euleda Motiva, via o peso 16, Belo Horizonte, direto trive conforme a rota do plano de voo. 5063 é o transponder, controle 119, décima 8. 1198, voa, tá, 3304. Sete, três, três, cinco, zero, meia, cinco, é o transponder. Decolando, escuta. Correto, chame pronto. Para o 360, sai da árvore. 360, da 3304. Dois, prossiga. Ingressar no pátio. Gente, então tá autorizada. Ingresse no pátio, 05 ao seu portão. Para o taxa 3663, 177, Galeão com 3,40. 340 Galeão, livre táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre, em 118 decimal 95, o ajuste no 0, no meio, bom voo. 295-2016, 3663, obrigado. Sr. 631, informo que da posição onde nós nos encontramos a torre, que não é essa torre que está à sua à direita, a gente não tem visualização do portão 05. Por isso não autorizei o ingresso do senhor antes, porque eu não sabia a posição do aeronave da companhia. 5. 2 para 5, 8 na avião. Boa noite na avião, boa noite. 1-8-9-1, autorizado na 0, 1-1-0-0-0-7-9. Exato, pouso 9-0, 1-8-9-1. Sete, Conferi, autorizado Salvador, Vitória da Conquista, decolando 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. 5047 é o transponder, controle 119.8. Elefa, 3304. Pico 047 afirma, o transponder, cotejamento correção e pronto na remota 05 do PAT 3. Até o ponto de espera, tentando correr o nome da companhia. Via parte principal índia, no ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no zero no meio, bom voo. Beleza, mantenha o ponto de espera da nossa. Mantendo zero. Não copiei. Não vai manter a ponte de espera dando zero. Falou 23, direito no 21 decimal. 219, no 891, bom dia. Alfa, Juliette, no traverso 08, segue o veículo do Fórum até o 10. Alfa, Juliette, traverso 08, segue o Fórum para o 191. Bom dia, chamei 6332, identifique, chegada Mari, vou na pro de ETAP, desça para 050. Estabilizado, voo no 630. Gol 1630, chame torre 118.95, tem um bom posto. 195, bom dia. Então 3304, chame Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260288 com Recife, tá, 3304, boa. Na escuta? Sim, o baixado para base. Volume 30, pouso autorizado no 0, 130 graus, 049, altímetro no 0 no meio. Livre pouso não no grau. 3663, decolou 2610119, decimal 80. 1980, está 3663. Salvador, bom dia, está 3663, 1.300 pés, saída da El. 3663, bom dia, contato radar, se for para o número 340, na prova de Leda. Direto Leda, 340, está 3663. Na 312, após o Boeing na curta, nem mantendo zero. Meu nome é 30, bom dia, Alfa Juliette 04, ao portão. Alfa Juliette para o portão 04, voo 930. Tomado, efetuando, viu? Hoje é 6332, após desvio, vou ir na Providuna, desça para 2000 pés com ajuste no 0 no meio, informe no localizador. 312, decolado 30, controle 1198. Controle 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Xanear 6312, coluna Cuca, passa 1900. Xanear 312, contato radar, supra nível 350, saída Cuca. 350, saída Cuca. Pode voar por onde? Jamo, minha 312? Autorizado, Jamo. Gente, 6312. Sou Salvador, bom dia, TIP 5221. TIP 5221, contato radar na decolagem, subou para o nível 200, sem estressar na frente. Solicita como final nível 180 para a Cunha. Autorizado nível final 180, TIP 5221. Final 180, obrigado. Xanem 6312, solicitação de Recife, voe direto ao meu Fox 018. Direto ao meu Fox 018, 6312, obrigado.